Boa noite a você, amigo de sempre, e a você, amigo recente. Sim, nossa rádio está em festa, mais pujante, mais possante e toda remodelada a ponto de justificar sua reinauguração na terça-feira, 29 de maio, no período da manhã. A administração do prefeito Corujinha, com o empenho irrestrito da diretora superintendente da Fundação Cultural Paula Andréa de Irene Ribeiro, lograram esse feito. Com a competente direção também da nossa amiga Sheila Mara, a quem parabenizamos, a Rádio Melodia transformou-se numa das estações mais atuantes e populares de nossa região. Com uma linguagem própria, com transmissores novos, agora passa a atingir, com sua mensagem, uma região maior e, portanto, estamos com muitos novos amigos ouvintes, agora fazendo parte da família Melodia. E a eles, então, as nossas boas-vindas. E aos amigos de sempre, os já antigos, que como os vinhos cada vez ficam melhores, nosso carinho e agradecimento especial pela audiência e pelo apoio. Questão de Sensibilidade, um programa que quer tocar o seu sentimento. De segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, comigo, Renato. Renato Tavolieri Filho. Momento das confissões, hein? Agora é hora de se fazer uma confissão aqui em público, mas como somos amigos, fica aqui entre nós. Na verdade, até hoje, eu sempre me pergunto por que eu ainda não coloquei a Celine Dion em nenhum momento de programas anteriores. Isso porque são tantas as opções e tantas coisas acontecem, como, por exemplo, o falecimento de pessoas que mudam, às vezes, a sua programação. Mas hoje nós vamos corrigir essa falha. Hoje trazemos essa cantora excepcional, canadense, com 44 anos e nascida em Quebec, a região francesa do Canadá. Ela que tem uma voz extremamente poderosa e tecnicamente perfeita, mais ou menos na linha de uma Barbra Streisand. Inclusive, ela teve declaração dela na Barbra Streisand, uma das maiores influências. E isso, sem dúvida, marcou o seu estilo e muito também pela identificação dessa voz excepcional, que são talvez das maiores cantoras de todos os tempos dentro da linha romântica. E eu pessoalmente tenho as minhas preferências, né? Dentre elas, vamos dizer. Mas isso também não vem ao caso, isso é muito pessoal. E elas até chegaram a cantar juntas numa música muito linda, uma gravação muito bonita. Durante muito tempo, a Celine Dion reinou como a estrela absoluta no mercado da música. Foi uma das que mais vendeu CDs. Eu acredito que a trilha sonora do Titanic, né, do Titanic, aquela música tema, ainda hoje eletriza, porque o filme ainda teve uma nova roupagem recentemente, em terceira dimensão, e isso fez com que tudo aquilo ligado a ele voltasse à cena. Mas ela foi, no período de 10 anos, a artista feminina que mais vendeu no mundo inteiro. E algo assim memorável, toda a sua produção. Ela vendeu, aqui de acordo com os dados que eu levantei, mais de 180 milhões de álbuns no mundo inteiro. Ela realmente tem um secto de fãs imenso. Mas eu já não vejo ela tão presente, aliás, eu a vejo muito pouco presente na mídia. A música atual, ela tem uma característica muito estranha para mim e muito marcante. Talvez muito ligada à ideia do consumismo, produto que você consome muito rapidamente. Os artistas vêm e vão de uma forma meteórica. São meteoros que passam, são cometas que passam e que se vão. Isso aconteceu com muitos deles. A própria Adele, que era... Eu próprio dizendo, meu Deus, até que enfim chegou uma cantora que vai ficar. Como a Beyoncé também. Você imaginava, depois do estrondoso sucesso da Beyoncé, que num ano faturou todos os Grammys, o que veio acontecer depois com a Adele, você imagina que isso vá ter uma continuidade. Hoje elas duas, não sei, a Adele, nem tanto, que eu não estou tendo notícia nenhuma, parece que ela tem parou as suas gravações por um tempo. O que é muito estranho depois de um estrondoso sucesso e de uma qualidade artística reconhecida realmente. Mas a própria Beyoncé, ela continua, mas ela não tem o mesmo foco, a mesma projeção que naquele momento. E foi muito curto o seu tempo, o seu reinado, vamos dizer assim. E o mesmo aconteceu com a Lady Gaga. Então é estranho para mim que vivi outro tipo de realidade. Os cantores, os grupos de sucesso permaneciam e permaneciam assim como as referências durante muitos e muitos anos. E de certa forma, o que eu observo também é que esses que foram as referências do passado continuam sendo as referências do presente. Embora não sejam tão badalados na mídia, mas os artistas de hoje bebem dessas fontes. Então são como os grandes mestres. Isso tem até o seu sentido. Mas em todo caso, Celine Dion está conosco. Estamos trazendo um material apresentações dela ao vivo e esperamos que vocês gostem daquilo que trouxemos. A little change. Oh. Música, entrevistas ocasionais, bate-papo repensando os temas que nos alimentam a alma e comovem o coração, ou que nos fazem refletir e tomar partido nas questões mais importantes dos nossos tempos. E na música, questão de sensibilidade busca trazer arte em qualidade, o que não é só para consumo. O que não aparece tanto e não chega a você, portanto, aquilo de que é, na verdade, de você sonegado, mas que você merece e precisa conhecer para aprender novos sentimentos, novos prazeres sonoros e assim, de certa forma, até ser mais feliz em sensibilidade. Maybe I don't know that much, but I know this much. now. I am trying to do everything here to extend this evening because I don't want to go home. You know what? I'm gonna ask my lighting guy right now to put the light on every one of you because you are unbelievable. Would you do this for me, Leper? You know what? I think I have a great idea. I think your vocal cords are ready to sing with me. Are you ready to sing with me? Okay. I think I have a great idea. I want all of you right here tonight. I want you to sing this last phrase of that song with me. Okay? Maestro. I'm everything I am. Okay. I think we need a little work here. That's my people. Now they're ready to sing with me. Would you hit the note for me one more time? I'm everything I am. You're so good. I wish we can all tour together and go on tour and do this every night. Oh, yeah. All right, we're ready now. I'm everything I am. Because you Questão de sensibilidade, música clássica, New Age, jazz, MPB, música instrumental. It's all coming back to me now. touch you like this, and if you kiss me like that. It was so long ago, but it's all coming back to me. If you touch me like this, and if I kiss you like that. It was gone with the wind, but it's all coming back to me. It's all coming back, it's all coming back to me now. There were moments of gold, and there were flashes of light. There were things we'd never do again, but then they'd always seem right. There were nights of endless pleasure, it was more than questão de sensibilidade e seu compromisso humano solidário. Abrimos nosso espaço para as entidades assistenciais que quiserem ter sua mensagem divulgada aqui em nosso programa, promovendo suas campanhas e o seu trabalho. Nós estamos à disposição e todos interessados podem entrar em contato conosco, preferencialmente pelo site www.acasadapedra.com.br. Lá na parte superior há um menu e um linkzinho contato. Apertando ali já entra um formulário que vem diretamente para mim. Assim eu posso retornar esse contato e podemos então marcar alguma coisa. Fica aqui o nosso convite. There is todos os programas apresentados aqui no Questão de Sensibilidade podem ser ouvidos a qualquer hora por você online no endereço www.acasadapedra.com.br. Abrindo a página, você verá no menu da esquerda, piscando, um link, Questão de Sensibilidade. Clicando ali, você tem acesso direto a todos os programas que já foram ao ar. I think I'm very lucky because I have the chance to travel the world and see some incredible things and meet some wonderful people. Yes. You know, sometimes through the travelings that we do, we get to meet some extraordinary musicians. And not too long ago, I was in Japan, and I have met an incredible musician. And we have recorded a song together. And it came out in Japan, and it was a big success. Like, it was like number one for 12 weeks or something like that. It was like just amazing. It was so... It's pretty amazing. And actually, this musician that I'm talking to you about flew in from Japan to be with us tonight. And you'll see what I'm talking about, and you'll see what I mean about incredible musicians. So would you help me welcome from Japan, Mr. Taro Hakase. Are you ready to do the song with me? Let's do it. Yeah. e entre em contato conosco. Nós queremos saber de você, queremos saber como recebe o nosso novo sinal, mais possante, mais forte. E queremos saber também como você convive diariamente com a melodia, o que ela significa, o que ela representa, e mais especificamente ainda, isso mais diretamente para mim, que é o meu interesse, como você sente o programa Questão de Sensibilidade. E como você entra em contato conosco? Uma das formas simples para você fazer isso é ir até o site www.acasadapedra.com.br e lá, no menu superior, o último dos links é contato. Clicando ali, você terá um formulário e lá mesmo, naquele formulário, você pode colocar o que quiser, a sua opinião, deixando nome e e-mail. E nós vamos retornar, sem dúvida, e vamos, inclusive, divulgar a sua mensagem. E isso vem diretamente para a minha caixa postal. Estou aguardando. Go on. E de repente surge uma vontade de ouvir música boa e ouvir na forma de um programa de rádio. E você tem como fazer isso. Você pode ouvir todos os nossos programas já apresentados indo para a página www.acasadapedra.com.br. Ali no menu da esquerda, hein, você vai ter um linkzinho piscando, questão de sensibilidade. Cliquem ali e terão acesso a todas as nossas programações desde o início do Questão de Sensibilidade aqui na Melodia FM. Como nosso tempo é curto, já acabou. Mas não faz mal, nós continuamos com esse programa especial com a Celine Dion amanhã. Amanhã, aqui na nossa Melodia, das 8 às 9, eu aguardo vocês. Um abraço, Renato. Renato Tavolieri Filho se despedindo.